hora de conversar com ela, aquela que tudo sabe, que tudo pesquisa, que tudo armazena, e é aí que mora o perigo. Mulher do Gogli, versão nacional do Buscador. Mulher do Gogli, bom dia. Bom dia, Guilherme. Muito feliz de estar aqui com você e seus ouvintes. Ainda com essa voz, Mulher do Gogli? O que você disse, Guilherme? Nada, Mulher do Gogli. Não falei nada não, hein? Como é que foram as atualizações da semana aí no seu software? Muito boas, Guilherme. Recebi novos pacotes de atualização. Pacotes muito úteis. Por exemplo? Uma atualização de senso de humor. Mas você já é tão bem-humorada, Mulher do Gogli. Virei piadista. Ha, ha, ha, ha. Ah, é mesmo, hein? Então vamos lá, estou ansioso para ouvir suas piadas. Devem ter um senso de humor, digamos assim, no mínimo peculiar, é isso? Sim. Então conte uma. Sim. Vamos lá, Mulher do Gogli. Sim. A plantinha foi ao médico. Não foi atendida. Sabe por quê? Sei lá, enfim, porque as plantas e plantinhas não vão ao médico? Não, Guilherme. A plantinha foi ao médico, mas só tinha médico de plantão. Entendeu? Plantinha, plantão. Nossa, Mulher do Gogli, nossa, hein? Bom, em sua consideração, mas só em sua consideração, ok? Eu vou soltar aqui umas risadinhas do Chaves no fundo, ó, só pra não ficar feio, tá bom? Tenho mais piadas, Guilherme. Vou deixar você contar, mas só para que não digam que eu estou sendo injusto com você, como disseram que eu fui injusto quando seu parceiro, né, o homem do Gogli, estava com essa mesma idiotice aí de contar piada. Manda ver. Guilherme, você sabe o que é maconha enrolada em jornal? O que é maconha enrolada em jornal? Não tenho a mínima ideia. O que que é? Baseado em fatos reais. Ha, ha, ha, ha. Ok, ok. Essa até que foi boa, tá? Eu admito. Até vou te deixar contar mais uma, vamos lá. O novo iPhone está por R$800 nas lojas americanas, Guilherme. R$800? Caramba, não entendi. iPhone por R$800 nas lojas americanas. Onde é que tá a piada? R$800 nas lojas americanas, Guilherme. Nas lojas do Brasil é bem mais caro. Ah, Mulher do Gogli, não acredito que eu caí nessa idiotice. Olha, piada idiota, tosca, manjada. Não dá. Vamos acabar com esse momento constrangedor do programa. Ó, tchau, Mulher do Gogli. Tchauzinho. Ha, ha, ha, ha. Para de rir da minha cara, pô. Não consigo. Ha, ha, ha, ha. Sou muito engraçada. Fiquem com o pai. Vai. Engraçadona. Tchau. Mulher do Gogli, todas as semanas aqui no Front. Espero que na semana que vem a atualização seja melhorzinha, né? Sinceramente.